5 livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós. Livre pouso, pistão no 0, Gono 395. 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 0, 19. Negativo, seu número 4 na aproximação, mantém o perfil WebJet 6720. Web 6720, redução indicada 250 nós. Ciente, cruzando 150, inicie redução até 220 nós indicado. Controle, Salvador, buenas, 5241. Boa tarde, contato radar, Val 200, saída Arbor, trip 5241. 200 Arbor, trip 5241. 3190, desça a 2000 pés, autorizada final do ILS X-Way para pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado, reporte 3190. Corro no 612, livre das inscrições em ITAP, desça a 3000 pés, ajuste no 019. 62-10, confirma. Ele, ó, 62-10, cruz 190, com a informação Romeu. Boa tarde, aciona identificação de tal 050, vigilância e a chegada amarela, chama 62-10. Boa tarde, identificou de tal 050, chegada amarela, possibilidade de voar em Itape ou Duna, encosta, né? Mantenha o perfil aguarde, no momento é o número 44 para pouso 6210. Frequência zona 26 decimal 0, alterno 28 decimal 8, boa tarde. 5 no solo 05 à direita, 219 solo, boa tarde. 219, bola 395. Confirme para o solo. Goa 395, runway indicated. Goa 395, taxi via Alpha Juliet Gate 02. Roger, clear to get 02 via Alpha Juliet Gate. Goa 395. Salvador, muito boa tarde, pessoal. Eu vou informar mais negócio, e informar mais negócio. Desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista no zero. Reporte localizador. Fala 2000, Samaraco estabilizado, 12 da Gol. Gol 022, stand by 148, clear, celular Portugal 022. Portugal 022, right to cop now. T90, fly up as Lu 10 until Natal, then upper November 873 until in top position. After takeoff runway 10, turn left, Puka departure, Zipar transition. Solo departure frequency 120.8 and tower 118.60. Squawk hold 5422 at Portugal 022. Portugal 022, Radio back is correct to Port Right to push and start up for Portugal 022. 5495, copia. Copio. 5495 está autorizado, Ilhéus. Via Golf 677, nível de voo 140. Decola da pista no zero com a primeira curva direita na saída Coral. Acerta transponder 5425. Controle APR 120.8 e 198.6 é a torre. 140 para Ilhéus, decola da 10, curva esquerda, da direita, perdão, na Coral. 5425 transponder, 208, controle 268, está na faixa 3, chamarei para o estacionamento 5415. 495, atendimento correto, time para puxa. Obrigado, um bom trabalho. 62-10, deixa 2000 pés, autorizado a final do ILS, que foi reporte estabilizado, localizador. Passa 2000, vai reportar estabilizado, Next Ray, 6210. Webjet 6720, redução indicada 2109. 1010. Número 2, solo 15, à direita, 219, solo, boa tarde. Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, bom número 1-2. Quatro mil, 6720. 6720, via Bonf, até 2000 pés, ajuste no 09. Via Bonf, até 2000 pés, com 1019, 6720. Visual com a 10, 6210. 6210, Torre Salvador, 118, décima via, bom pouco. 18-6, boa tarde. Fala. Na escuta. 5415, modifica o transponder para 0260. 0260, 5415. Tarde, Oceaner, 6210. Na 6210, altímetro 109, está baixado travado? 19, 100, está baixado travado, afirmativo. 7, achando 6210, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso, pistão no 0, confirma o vento? 120 com 08. 6210, 120 graus com 08. 7-20-8, obrigado. Livre pouso, pista 10. Oceaner 6-2-0. Negativo. Alfa Tango, prossiga. Sete, reporte ao término, Tiago Alfa Tango. Estabilizado o localizador 6720. Objeto 6720, torre 198, decimal 6. 286, boa. Pouso 601 no lista 2000, pés sem restrições, ajuste 1019. 2019, agora 601. Oi, Salvador, muito boa tarde. Objeto 6720, na final. Papatango, Hotel Oscar, Zulu, prossiga. Prono 019, ordem 720. Patará. 495, livre acionar, chame táxi. Livre, chama táxi, mano. Paulo Salvador, uma boa tarde, o Chaner 6210, livre à vista. Chanel 6210, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, eu reporto antes da Juliette, 6210. Salvador, o secretário de Azul, 4206, assistente da Romeu para Recife no 377. Azul 4206, copia. Copia. Azul 402, 4206, autorizado Recife via Upper Whisky 58, nível de voo 370. Decolado da pista no zero com a primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Aru, acena 3.54, 36. O controle da PR 120, decimal 8 e a torre 118, decimal 6. 8, nós. Ali, pose, minha saída 20. Caru com curva esquerda, saída Pucaru. Transponder 5436, controle 1208, torre 1286, azul 4206. Azul 4206, contagimento correto, chame para puxa, treinamento. Salvador Grand, controle do Dark Seba Azul 1855, Gate 02, request for level 29050, Romeo information received. Standby 1486, Lena. Alright, standby, go on 6210, ingresso Juliette, portão 04. Adivinha, ingresso Juliette, portão 04, chame 6210. Hotel Oscar Zulu, prossiga. 58, 58 a bordo. 4 horas alternando Vitória 35415. Repeat 54, 95 para o Siga Taxi, via Pátio, Índia, no ponto de espera, chame a torre, frequência 1-8, principalmente, estado 1-0, 1-9. Pátio Índia, 18-6, 1019, ótimo serviço, até a próxima. Salvador, boa tarde, agente 6720, livrando na sua escuta. 56720, para o Sigatax via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6720. Gol 1856, red copy. Gol 1856, red copy, go ahead. Gol 1856, clear de Recife, via Upper Whiskey. 58, but level 390, runway 10. Puka Departure, Caju Transition. Departure, turn left, squawk 5432. Salvador Approach Control, frequency 120.8, tower 118.6. Roger, CPMU 1856 to Recife, level 390, via Upper East 58. Runway UZB 10, Puka Departure, Caju Transition. Salvador Departure to B120, decimal 8, tower 118, decimal 6, support code 5432, go 1856. 1856, readback correct, red, report red for setup. Roger, report red for setup, pushback and setup minutes, go 1856. Livre alinhar e decolar o 54. Foi 6720, ingresso Juliette, portão 06. Juliette, que tinha 2. 6720. Gol 601 no Torre Salvador, 118, decimal 6, bom pouso. 18-6, confira, então 601. 18-6-12. 18-6-12, já grato. Torre Salvador, gol no 601, família para externo, baixado travado. Gol 601, continua aproximação, guardando pista livre, altímetro 1-0-9. Guarda pista livre, gol no 601. Brasília 320. Guarda autorização para 3567. 104, prossiga. 3567, copia. Prossiga. 3567, 30, Brasília, via Pesolo 17, nível de voo 360. Da cola da pista 1-0 com a primeira curva à direita, na saída árvore, transição elefa, até a transponder 5-4-3-3, controle a PR 1-2-0-8, a torre 1-1-8-6. Primeira saída, transição é elefa e a saída? Saída árvore. Brasília autorizada, língua 3-6-0, a projetura 1-7. Na ferrovia, decolada 10, curva direita, arbor, elefa 5433, pode transponder 1208, o controle 3286, é a torre da 3567. 3567, só confirmando, nível de voo 320. Ah, 320, copiado. 3567, cotejamento correto, time para push, estacionamento. com a proa magnética que o senhor mantém? Na 1 para puxa para mim. Direcionar chametáxi, azul 4260. Livre puxa para mim, 4206. Salvador? E vai aguardar na cabeceira 17 para decolagem. Guardião 04, estou com tráfego já na curtíssima final do 10, após ser autorizado. Decolagem Guardião 04, no vento 120 graus com 08 nós. Uno solo aos 31, à direita 129 solo, boa noite. Aprovou no 601? 219 à direita, então boa tarde. 19, boa. Guardião 04, decola aos 32, chame controle 120.8, irá acionar o transponder padrão e curva à direita, ingressando inicialmente o corredor axé, aguardando coordenação controle, decolou aos 32, tem um bom voo. Acionado 0104, curvando à direita, chamando ao controle 128, até a regra. Controle Salvador, muito boa tarde. Guardião 04, decolou na sua escuta. Guardião 04, boa tarde. Ah, 1000 pés, corredor axé. Confirme seu circuito de voo. Direto, boa viagem.